Olá, ouvinte! Está no ar o primeiro Na Escuta de 2019. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Rádio Jornal do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou Luísa Monteiro e quem está comigo é o Gustavo Ribeiro. Tudo certo, Gustavo? Tudo tranquilo, Luísa. Começa agora mais uma edição do Na Escuta. Nossa ideia é levar para você, ouvinte, informações variadas sobre aquilo que faz parte do seu dia a dia. Na Escuta é a sua estação. Você sempre pode acompanhar as edições do nosso Rádio Jornal pelo site. É o www.radioinufo.online. Repetindo, www.radioinufo.online. Continue com a gente para descobrir tudo o que vai rolar nessa edição. Na Escuta, informação que toca. Na edição de hoje, começamos com uma reportagem sobre o programa Plano de Parto. O projeto de extensão da UFU busca auxiliar e acompanhar mulheres grávidas na rede pública. Com a polêmica do beijo gay na capa de uma história em quadrinhos, na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, a censura na literatura volta a ser discutida e você vai conferir uma matéria sobre o assunto nessa edição do Na Escuta. Para falar mais sobre a atual crescente das fake news, João Ricardo Camilo conversa com Fabrício Parmindo, pós-graduando em História da UFU e pesquisador desse fenômeno. Vamos trazer também uma reportagem sobre rap, gênero musical que surgiu na periferia dos Estados Unidos e é um dos pilares da cultura hip-hop. O estudo Estatística de Gênero, Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil, também levanta algumas discussões sobre a participação feminina no mercado de trabalho. Um assunto é tema também nesta edição. Sobre esporte, você confere como a prática esportiva pode colocar em prática a cidadania. No quadro de Crítica da Mídia, quem marca a presença é o palhaço dançarino assustador que dominou os cinemas pela segunda vez esse ano. E ainda você confere os indicadores que apontam Uberlândia como polo de turismo de negócios. E hoje a gente dá início à série de reportagens especiais sobre a cultura no Triângulo Mineiro. Moda e seu contexto atual dentro do Triângulo Mineiro é o tema da reportagem especial que dessa semana. E o Na Escuta começa agora. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. Luiz, você sabia que a UFU conta com um programa que procura atender às vontades das mulheres grávidas na hora do nascimento do seu bebê? Isso é muito interessante, Gustavo. Durante o parto, é muito importante que as escolhas da mãe sejam priorizadas. Verdade, Luiz. Matheus Maia explica pra gente como funciona esse projeto. Gestantes que desejam ter um parto natural sem intervenções cirúrgicas têm uma opção na rede pública de saúde de Uberlândia. O programa Plano de Parto, desenvolvido em um projeto de extensão do curso de enfermagem da Universidade Federal de Uberlândia, sob orientação da professora Efigênia Aparecida Maciel de Freitas, busca oferecer às gestantes uma melhor qualidade assistencial durante o parto. O programa procura proporcionar uma experiência satisfatória embasada em um documento da Organização Mundial de Saúde. Que esse é o objetivo, que é o propósito maior do plano de parto. É uma ferramenta de orientação, de informação para uma escolha consciente, visando a redução das taxas de intervenções desnecessárias, comprovado cientificamente, e também as taxas de cesarianas desnecessárias e alarmantes que nós vivenciamos no nosso país. A estudante de pedagogia, Marina Canuto, afirma que durante a gestação sempre foi um sonho ter o parto natural, porém encontrou muita dificuldade em achar profissionais que topassem fazer isso por ela. Marina comenta um pouco sobre como foi esse processo. Na verdade, ela começou bem tensa, porque eu queria muito um parto normal, pelo menos tentar ter um parto normal, e eu não achava médicos que faziam. Então, eu só achei médicos, assim, particulares, um grupo de mulheres médicas que faziam o parto e o parto humanizado e faziam todo o acompanhamento, né? Não só durante o processo do parto, mas o antes, durante a gestação e o pós. Elas faziam encontros, elas cuidavam muito do psicológico da grávida. Um estudo internacional, publicado pela revista The Lancet, mostra um alerta para médicos e pais sobre uma epidemia global do uso e a diferença entre cesarianas e parto normal. A mesma pesquisa mostra que na América Latina há uma das maiores taxas de cesáreas do mundo, chegando a cerca de 44,3%. O Brasil ocupa até o momento o segundo lugar entre os países que mais realizam esse tipo de cirurgia, com cerca de 55,5%. É o que nos explica a psicóloga doula Alessandra Araújo. Todo mundo faz cesárea, mas isso é cultural e é muito específico do nosso país, do Brasil. Se a gente vai olhar para fora, vai olhar para os países desenvolvidos, não são, né, os igual ao Brasil ou subdesenvolvidos, mas os desenvolvidos, as taxas de cesárea lá fora são bem menores do que do Brasil. De acordo com a professora Efigênia, a elaboração do plano de parto significa proporcionar às mulheres um caminho para se pensar e refletir sobre a gestação, além de ser uma ferramenta de esclarecimento para mulheres e familiares. A universidade teve a oportunidade de criar um projeto de intervenção que modifique o processo de trabalho e que vá ter um reflexo lá na comunidade, que é a informação, a orientação, a informação para a família, o esclarecimento sobre os direitos da mulher e do acompanhante e da família. Acima de tudo, a divulgação de informações importantes na tentativa de mudança de modelo assistencial. Para mais informações sobre o plano de parto, procure o seu médico. Matheus Maia, para a Rádio Inc. A discussão sobre o que é liberdade de expressão existe já faz tempo. Recentemente, esse debate alcançou um nível nacional com um pedido de retirada de livros com temática LGBTQ+, pelo prefeito Marcelo Crivella, na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Pois é, Luiz, esses discursos desencadeiam a polêmica em torno da ideia de censura na literatura, em que autores são impedidos de colocar suas próprias convicções em suas obras. Como ao longo do tempo esse assunto criou muita notoriedade, o repórter Matheus Prata conta um pouco sobre essa história na reportagem. Uma das mais antigas artes conhecidas, a literatura é uma expressão construída por palavras. Essa manifestação artística dá o direito de todos os tipos de pessoas se expressarem através de seu texto, suas ideias e seus pensamentos. Ao longo dos tempos, em diversos momentos da história do Brasil, a censura literária assombrou e inibiu a livre manifestação dessa arte. Seja na ditadura, onde livros políticos de esquerda foram proibidos, ou recentemente, quando Um Beijo Gay causou transtorno na Bienal do Rio de Janeiro, em nenhum momento de nossa história convivemos totalmente com uma liberdade literária para nossos autores. A escritora e professora de literatura Miriam Rezende nos conta um pouco sobre a necessidade da liberdade na arte. Essa questão do pensar o que você viu, o que você leu, isso transforma você. Transforma, se te faz questionar, se te faz pensar, se te muda ou se reforça o que você é. Isso é poder. É um grande poder humano. E então a arte, ela é, e dentro dela a literatura, ela vive da liberdade. Porque a literatura é a criatividade, é a massa da literatura, ela é o instrumento, né? E não há como você fazer literatura se você não pode, com liberdade, criar. Além da questão vista pelo artista, a parte da censura também é tratada na Constituição Federal Brasileira do ano de 1988. Para a advogada Julieta Ávila, o recolhimento de livros e textos literários só é aceito em casos específicos. A liberdade de expressão não pode, de forma alguma, ultrapassar limites éticos, morais e sociais. É vedada a ofensa e garantida a dignidade de todo mundo, de todas as pessoas. Então não é permitido a pessoa, a um artista ou a um grupo de artista, utilizar a arte para prática ou para divulgação de crimes ou prática de crimes que violem os direitos humanos, como pedofilia, racismo, xenofobia, neonazismo, homofobia, dentre tantos outros crimes. Agora, não havendo ofensa à dignidade humana ou nenhuma atitude que constitua crime, qualquer proibição, em tese, porque nós não estamos diante do ato, do fato concreto, caracterizaria a censura. A arte literária é uma das grandes maneiras de manifestação popular nacional. Diversos escritores do país são de grande importância para a construção da cultura brasileira. O impedimento dessa manifestação nada mais é do que o impedimento das pessoas serem elas mesmas, como diz Miriam. Você pode prender um homem, mas você não pode prender a ideia. Você não pode prender o pensamento. Então, isso vai continuar existindo. Isso um dia vem de novo, até que o ser humano aprenda o segredo do respeito e da liberdade. Até que o ser humano olhe para o outro e diga, você é diferente de mim, mas eu te respeito. Matheus Prata, para o Na Escuta. A quem você recorre para checar se aquela corrente que recebeu no WhatsApp ou uma publicação que viu no Facebook é verdadeira, ou se é apenas mais um boato? Essa é uma questão muito importante, Gustavo. O que antes era uma preocupação dos jornalistas passou a mobilizar diferentes setores no combate às chamadas notícias falsas. E para entender quais os impactos dessas mentiras para a sociedade, o João Ricardo conversou com o Fabrício Parmindo, da Faculdade de História da Universidade Federal de Uberlândia. Fake news se espalham 70% mais rápido que notícias verdadeiras. Essa é uma pesquisa, aliás, a maior pesquisa feita sobre a disseminação de notícias falsas na internet. Ela foi realizada pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o Fabrício Parmindo. Ele é estudante da pós-graduação da Faculdade de História da UFO. Olá, agradeço o convite imensamente. Muito bem-vindo. Sua pesquisa ela remete à questão da revolução da comunicação e, ao mesmo tempo, como o impacto da disseminação de fake news, que é relacionado ao aumento aí do uso da tecnologia, principalmente nas redes sociais. Quais impactos, quais foram os principais assim, que você sentiu de cara ao fazer essa pesquisa? Bom, primeiro, a minha inquietação com a fake news é muito pelo uso que ela do termo. Então, tudo que é mentira acaba se tornando fake news. Então, como historiador, eu estou tentando pensar de uma estratégia para além da mentira, né? Então, é aí que meu pé na história está sendo em relação aos impactos das revoluções comunicativas na nossa sociedade, né? Então, assim como, por exemplo, a imprensa, a gente estuda o quanto ela impacta na divulgação, na circularização da informação numa sociedade, como a rádio faz o mesmo, a internet não é diferente e acho que a gente está vivendo isso. Você fala um pouquinho do termo, é um termo que começa em 2016 ganhar mais repercussão, mais destaque, ao mesmo tempo da corrida presidencial nos Estados Unidos. Já mostra, então, uma relação com a questão da fake news, com a questão política, é isso? Algumas abordagens de historiadores sobre fake news falam, as fake news sempre existiram. E eu tenho particularmente um problema com isso, porque eu acho que ela é um fenômeno de agora, desde 2016, principalmente, que ela ganha estratégia, a fake news se torna uma estratégia política, né? Eu acho que a gente tem que ter esse pé para análise, não jogar assim, mentira sempre existiu, de fato, mas como ela é usada de forma estratégica, qual é a aplicabilidade dela na política e, principalmente, o uso da internet, né? Hoje você tem locais estratégicos de disseminação de fake news, né? Então, o impacto se dá muito por isso. Enfim, o impacto em relação à democracia e à forma que a gente sempre entendeu a política é extremamente estrutural, assim, né? As pessoas não se pautam mais no factível, mas sim no quanto aquela informação circulou. Aquilo já gera o fato, né? Enfim, tem muita gente falando, logo só pode ser verdade, né? Se tá na internet, é verdade, só pode ser verdade. Então, eu acho que é meio nesse sentido que é bom a gente analisar o impacto, tanto de forma local quanto de forma nacional até, né? Enfim, a febre amarela teve um problema de fake news lá em 2018 de escala nacional, mas tem fake news locais também, né? Que circulam num pequeno grupo. Essas são complicadíssimas. Enfim, nada que a gente não queira aí tentar entender e superar, talvez, né? A gente consegue superar? Eu acredito, espero que sim, né? Espero que sim. Pensar estratégias de educação, inclusão digital, enfim, combater analfabetismo digital, que é um termo que está sendo utilizado, né? A gente muitas vezes aprende a educação formal, mas não aprende a usar um celular de uma forma social, enfim. Então, eu acho que a gente vive num momento hoje de muita efervescência da discussão, mas acho que tem em poucos anos a gente vai estar pensando melhor, enfim, no, em como combater e como resolver essas questões. Conversa deixa claro que é um tema complexo, mas que precisa ser debatido. Sim, né? Sim, muito sim. Obrigado pela sua participação, Fabrício. Muito obrigado, agradeço imensamente. Tá certo. Então, não é à toa que quando a gente fala de política, depois das eleições de 2018, o Ministério Público Federal tenta combater as fake news através do SAC, que é a Sala de Atendimento ao Cidadão. Se você tiver uma denúncia sobre essa questão, é só ir ao site do SAC, da Sala de Atendimento ao Cidadão, e que será apurada depois por um grupo de apoio sobre criminalidade cibernética criada pelo MPF. Bom, essa foi uma entrevista aqui para o Na Escuta. Eu sou o João Ricardo e a gente se vê numa próxima edição. Ouvi dizer que você é um grande admirador do rap, Gustavo. É verdade isso? Sim, Luiz. E o mais interessante desse gênero é entender que ele vai além do que apenas a música. Sua origem tem muito a ver com a realidade da população pobre e negra daquela época. E pensando na importância de discutir essa temática, o Richard Militão preparou uma matéria sobre a relação do rap e da comunidade negra. O rap é um gênero musical que faz parte do hip hop. O movimento sempre teve o intuito de tentar transformar o espaço cercado pela violência em arte, cultura, música e outros instrumentos para um caminho longe da realidade sofrida, principalmente pela população negra. No Brasil, segundo os dados da revista Rap.com, o movimento nacional surge no ano de 1986 na cidade de São Paulo. E os primeiros grandes nomes do gênero a fazerem sucesso foram os cantores Taíde e DJ Rum. O rapper da cidade de Uberlândia, Vinícius Guimarães, conhecido artisticamente como Vine, conta como é a sua carreira e os seus desafios como artista. Então, a minha carreira como cantor de rap, ela tem funcionado da seguinte forma. Eu sou artista independente, sou integrante do selo aqui de Uberlândia chamado Roça Records, e aí eu dependo basicamente dos meus próprios recursos para manter meu trabalho e também um pouco da ajuda dessa galera. Quem canta rap, eu sinto que a gente ainda tem que eternamente se reafirmar, ficar se provando como uma arte legítima, como um trabalho sério, assim. Então, aquela história, né, de às vezes você fala, eu sou músico, e aí a pessoa pergunta o que você canta, eu canto rap, aí você vê aquela cara de tipo, ah tá, entendi, achei que era música mesmo. O rap sempre foi ligado à comunidade negra da periferia, tanto nos Estados Unidos, seu local de origem, quanto no Brasil. E canções como a do grupo Racionais Nego Drama evidenciam essa interligação. O professor doutor em teoria literária e literatura comparada e pesquisador na área do rap Sérgio Cabral Bento fala da importância que o gênero possui para a comunidade negra. O rap é a expressão tipicamente periférica, que nasce como periférica e que carrega consigo a expressão primordialmente da população negra, de maior sucesso e de maior alcance, né, já realizado na nossa arte. Além de ser um estilo musical, o rap pode ser um grande fator de influência para os jovens negros no Brasil, tanto socialmente, economicamente e até mesmo como uma forma de aceitação e criação de personalidade. O rapper Vinícius Guimarães fala como o gênero foi fundamental na sua vida. A principal influência que o gênero teve na minha vida foi de me ajudar a entender, compreender esse meu lugar no mundo, esse meu lugar na sociedade, me localizar aí dentro e conseguir entender melhor todas as problemáticas que isso carrega, mas não só as problemáticas, mas também as coisas boas, assim. Me ajudou a entender que não tinha nada errado com eu não ser branco, eu não ter cabelo liso. Então me ajudou a me reconectar assim, com essa minha raiz de uma maneira mais confortável, mais agradável, com essa minha origem. No entanto, a realidade da população negra continua complicada. Uma pesquisa realizada pela Fundação Abrinq mostra que o número de jovens negros assassinados no país aumentou cerca de 429% nos últimos 20 anos. Mas a violência contra a população negra não é o único fator agravante em nosso país. Segundo o levantamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento de 2016, nas 500 maiores corporações do Brasil, apenas 6,3% das direções e 4,7% das gerências são ocupadas por pessoas negras. Ano após ano, década após década, a desigualdade racial continua sendo um dos grandes problemas do país. E cada vez mais, o rap tenta evidenciar isso à nossa sociedade. Ele mostra que a realidade está muito distante da qual imaginamos. Richard Militão, para a Rádio Na Escuta. A gente sempre escuta que o lugar de mulher é onde ela quiser. Mas por que elas ainda são minoria em cargos de chefia, Luiz? Pois é, Gustavo. A estrutura da sociedade faz com que nós não sejamos incentivados a entrar em certas profissões, consideradas masculinas ou em cargos mais altos. Você confere agora a reportagem de Nayara Chaya sobre as dificuldades das mulheres no mercado de trabalho. Em 2018, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou o estudo Estatística de Gênero, Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil, com dados sobre a participação da mulher no mercado de trabalho. Segundo a pesquisa, as mulheres trabalham, em média, 3 horas a mais por semana, considerando o emprego e as atividades domésticas, ainda considerada seu papel. Segundo a professora do Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia, a UFU, Lígia Oliveira Silva, o conflito família-trabalho ainda é uma das principais dificuldades enfrentadas pelas mulheres. Então, se a mulher ela é a principal responsável ainda para no cuidar dos filhos da casa, sobra pouco tempo para ela conseguir se consolidar numa carreira que seja remunerada, né? Então, por isso que hoje em dia a gente tem toda essa discussão do quanto que é necessário que os homens dividam essas tarefas com as mulheres, né? Que dividam a criação dos filhos, que dividam os cuidados da casa, para que assim as mulheres consigam competir de igual para igual no mercado de trabalho. Na pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua de 2016, realizada pelo IBGE, no Brasil, 60,9% dos cargos de gerência eram ocupados por homens e 39,1% pelas mulheres. Segundo Lígia Oliveira Silva, isso se deve pela forma como o papel social da mulher é estruturado. As meninas, elas não são estimuladas a gostar de certas áreas porque essas áreas são entendidas como coisas de menino. E se a menina gosta dessas áreas, ela está se masculinizando, entre aspas, né? Então, as meninas, elas são estimuladas a gostar de profissões que enfatizam o cuidado, né? Que enfatizam um aumento de sensibilidade e tudo mais. E aquelas que gostam de áreas que são predominantemente masculinas pagam um preço, né? Que é o preço de serem criticadas, de dizer que não estão no lugar que deveriam e assim por diante. A engenheira civil Juana Oliveira Mota conta que trabalha apenas com homens. Porém, desde que entrou no mercado de trabalho, ela tem visto mudanças significativas na área. Eu entrei na construção civil no ano de 2010 e eu já vi que de lá para cá o número de mulheres estudando nessa área ou atuando nessa área aumentou muito já. Eu acredito que daqui a alguns anos o número de homens e mulheres nesse ramo vai ser muito próximo, né? Eu acho que as mulheres têm que persistir mesmo na área da construção civil. A entrada no mercado de trabalho formal contrasta com o papel da mulher na sociedade. Segundo a professora do Instituto de História da UFO, Georgetânia da Silva Ferreira, o problema é que a renda feminina ainda é considerada apenas como complemento. De alguma maneira, as mulheres sempre contribuíram para a renda familiar, mesmo realizando o trabalho considerado, que a gente considera como invisível, mas recentemente a gente tem visto que é cada vez menos real, porque as mulheres chefiam mais de um terço das residências no Brasil, muitas vezes como a única fonte de renda. A maior parte das famílias dependem tanto quando tem o casal, também dependem tanto do salário da mulher quanto do homem. Para ler o estudo Estatística de Gênero, Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil, basta buscar no site biblioteca.ibge.gov.br. Nayara Chaya para o Na Escuta. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. Uma das coisas mais comuns da nossa infância era encontrar aquela garotada toda na rua jogando futebol. Verdade, Luiz. Eu mesmo participava sempre dessas partidas. E isso foi muito importante para que eu aprendesse valores da vida em sociedade. Dá para perceber mesmo que o esporte é bem mais do que só jogar. O nosso repórter Matheus Oliveira, grande apreciador do mundo esportivo, discute a relação entre esporte e o desenvolvimento da cidadania entre crianças e adolescentes. Uma bola de cobertão, uma rua qualquer e chinelos que indicam o gol. Essa é a brincadeira preferida de milhares de crianças brasileiras. Apenas como diversão, o esporte sempre fez parte da infância de qualquer garoto ou garota. Hoje vamos falar um pouco sobre a relação íntima entre esporte e crianças e adolescentes. O que era brincadeira se transforma em estilo de vida único. Perder, ganhar, compartilhar. O esporte ensina mais do que apenas ser atleta. Forma o cidadão. O artigo 71 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê o direito à informação, cultura, lazer e esportes. Dessa forma, projetos sociais inclusivos que estão na sociedade é uma maneira prática desse direito. Para explicar um pouquinho para a gente sobre o direito da criança e do adolescente, Maria das Dores, conselheira tutelar, fala sobre como o esporte ajuda no desenvolvimento social das crianças e adolescentes. A possibilidade de se interagir mais com outras pessoas, de aprender a como lidar com as regras, né? É a convivência um com o outro, respeito um com o outro. Nessa, por exemplo, o esporte tem muita uma disputa, né? É uma competição. Então, saber lidar com a perca, né? Com a derrota e também com a vitória. Como Maria das Dores falou, o esporte é uma das maneiras de incluir a criança e o adolescente na sociedade. A professora de Educação Física, com especialidade em ensino para essa faixa etária, Maraísa Ferreira, explica a relação entre as habilidades esportivas e a construção social da criança e do adolescente. Quando você pratica um esporte, seja ele qual for, você adquire algumas habilidades, que são competitividade, noção de estratégia, respeito, solidariedade, compreensão, amizade. Então, tudo isso se encaixa na vida social da pessoa, na vida profissional. Nisso, ela vai se tornar um cidadão competitivo, não competitivo, crítico, estrategista, solidário, amigo. Então, tudo isso, o esporte ajuda a criança adquirir essas habilidades. Dentre tantos exemplos e histórias dessa inserção das crianças e adolescentes no esporte, uma merece destaque. É a história do jovem mineiro João Miguel, atual campeão brasileiro de taekwondo. A luta de sua vida se mistura com o esporte. João Gabriel explica como o taekwondo mudou sua maneira de ser. Perseverança, cortesia, disciplina, integridade são as palavras. Me apaixonei pela arte, pela filosofia da arte mesmo, né? Que o professor no início e no final da aula diz. Espírito taekwondo diz, a gente fala cortesia, integridade, perseverança, autocontrole, espírito indomável. Aí ele fala base do taekwondo, a gente fala disciplina. Ou seja, é algo que nos muda, entendeu? Como pessoa, que muda a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir como filho, como irmão, como amigo. É algo que nos muda mesmo, que nos une como pessoa. É algo que nos une como pessoas. Foi assim que João Gabriel tentou resumir a relação entre o esporte e a construção social. Os números mostram que ainda há muito a ser feito. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 80% dos adolescentes não praticam atividades esportivas. A solução está na conscientização e nas ações práticas que envolvam a criança e o adolescente. Matheus Oliveira para o Na Escuta. Luiz, uma das estreias do cinema mais aguardadas do ano era o filme It, capítulo 2. Você já chegou a assistir ele? Nem me fale, Gustavo. Eu não sou muito fã de filme de terror, não. Eu prefiro aquelas comédias românticas mais leves mesmo, aquele palhaço me dá medo só de ver. Olha, Luiz, essa segunda parte da história do Clube dos Perdedores nem é tão assustadora assim. Mas sem dar muitos spoilers, vamos ouvir o nosso quadro Solta o Verbo. Nele, eu conto o que achei sobre essa continuação. Solta o Verbo. Solta o Verbo. O número de crianças desaparecidas aumenta a cada dia. E testemunhas afirmam que o principal suspeito é uma... coisa? Felizmente, essa história não é real, já que essa coisa que estamos falando é o palhaço Pennywise, que depois de 27 anos adormecido, volta para o segundo capítulo do filme It. Olá! Bill, Bev, Ben, Rich e Ed mal se lembram um dos outros, e ainda menos de Pennywise. Isso acontece por conta de uma magia que envolve a cidade, e faz com que quanto mais longe de Derry eles forem, menos se lembrem das coisas vividas lá. Do clube dos perdedores, apenas Mike ficou na cidade, por isso ele acaba sendo o único a se lembrar dos acontecimentos do verão de 1989. Se a coisa estiver viva, se um dia a coisa voltar, nós também voltaremos. Todos colocam seus medos e traumas de lado para enfrentar Pennywise e livrar a cidade de vez dos ataques do palhaço. E é a partir desse ponto que se desenrola It, capítulo 2. Temos que acabar com a coisa. Para sempre. Durante suas 2 horas e 50 minutos, o filme leva o público por uma montanha russa de emoções. E sem dar spoiler, tem até quem chore no final. Outra característica que marca a continuação de It é a presença de easter eggs, que são referências a outras obras de Stephen King. E por falar no Rei do Terror, ele aparece no filme, no melhor estilo Stan Lee de participações aleatórias. Mesmo com esses aspectos curiosos que trazem um frescor para um filme de terror, o longa peca ao exagerar na técnica mais usada e odiada pelo público dos filmes do gênero, o jump scare. Esse método de assustar o público consiste em uma ação repentina junto com um som alto, para assustar do nada. Não tô aqui pra condenar esse uso, mas, na moral, tem uma hora que você já levou tanto susto do mesmo jeito que nada mais te abala. E os sustos seguintes só servem pra te cansar. Essa sequência de jumpscares, felizmente, é interrompida no início do terceiro ato. E é aí onde o filme explora ao máximo a atuação dos atores, principalmente de James McAvoy, no papel de Bill, e Bill Skarsgård, que interpreta Pennywise, que é, de longe, a melhor atuação desde o primeiro filme. De modo geral, o filme se mostra uma adaptação fiel, na medida do possível, né? Já que o livro tem mais de 1000 páginas. E essa fidelidade com a obra não é por acaso. Os diretores estão trabalhando no longa há 5 anos e já leram um livro de 10 a 15 vezes. Essa dedicação resultou até o momento em uma arrecadação de mais de 33 milhões de reais no Brasil e outros 323 milhões de dólares mundialmente. Gustavo Ribeiro para o Na Escuta. A segunda maior cidade de Minas Gerais é conhecida como capital do Triângulo Mineiro. Mas você sabia que Uberlândia é destaque no turismo de negócios, Gustavo? Já tinha ouvido falar, Luiz. Entre as 12 cidades brasileiras que mais sediam eventos internacionais de negócios, Uberlândia é a única que não é capital. Impressionante, né? Com certeza. A Vitória Bertolucci apresenta um pouco mais sobre esse potencial da cidade na reportagem que você ouve agora. O turismo de negócios é um conceito relativamente novo. Em Uberlândia, esse formato se fortaleceu ainda mais nos últimos anos, por conta do potencial da cidade na realização de eventos nacionais e internacionais. Em 2019, a cidade foi classificada como destino turístico de categoria A em Minas Gerais, colocação que anteriormente era dada apenas a Belo Horizonte e Poços de Caldas. Pedro Paulo Schwinn, presidente da instituição Visite Uberlândia, afirma que esse reconhecimento facilita a introdução do município em políticas públicas. Uberlândia é A, as cidades no entorno B e C. Então, assim, quando ele se torna A, ele tem, na classificação do Ministério do Turismo, classifica-se, tem os critérios que ele utiliza. Nesses critérios, ele colocou Uberlândia como A. Isso é muito interessante, porque a região de Uberlândia necessita do A, mas a gente não pode esquecer que tem um entorno também, entendeu? Então, assim, quando se fala em políticas públicas, ele não classifica isoladamente uma cidade como A. Se você pegar o programa Investe Turismo, do Ministério do Turismo, você vai ver e lá vai especificar. Ele investe em uma região A, mas ele tem que ter a B, a C e a D no entorno. Pedro Paulo acredita que a classificação do município como polo atrativo do turismo de negócios alavancou o Triângulo Mineiro como um todo, e não só Uberlândia. Todo ano, a cidade recebe mais de 1 milhão de turistas voltados para a área. Para Ariel Machado Sanches, gerente de projetos de inovação do Sebrae em Uberlândia, o apoio às empresas locais é essencial para consolidar o município como referência no turismo de negócios. Existe um ciclo, praticamente a cada 2 anos, o Sebrae em Uberlândia faz a rodada de negócios internacional. O que, que consiste isso? A gente traz grandes empresas que atuam localmente para que se conectem com micro e pequenas empresas. Porque esse pequeno empresário, empresário de micro e pequena empresa, muitas vezes ele tem dificuldade de acessar a grande empresa. E não sabe, muitas vezes, o que ele pode ofertar de serviço. Nem sabe que ele pode ofertar serviço. Muitas vezes, as pequenas empresas locais buscam serviços fora de Uberlândia, pela falta de conhecimento acerca da existência destes na cidade. Então, o objetivo é fortalecer as conexões de negócios na cidade. Atualmente, o turismo de negócios atinge todas as esferas empresariais da cidade. Assim, a economia gerada por essa prática movimenta não só as redes hoteleiras, como também a cadeia gastronômica e os transportes locais. E você, anda aproveitando os atrativos turísticos de sua cidade? Se quiser saber mais sobre esses pontos, procure o site do Visite Uberlândia, www.visiteuberlandia.com.br, ou entre em contato com organizações de eventos de onde você mora. Vitória Bertolucci, na escuta. A cultura é muito mais do que se costuma imaginar. Segundo a sociologia, toda criação humana pode ser considerada cultural, e nenhuma maneira de cultura pode ser julgada superior ou inferior. Na série de reportagens especiais que a gente começa hoje, você vai entender um pouco mais sobre a cultura no Triângulo Mineiro, nos seus variados aspectos. E para dar início a essa discussão, eu conversei com alguns profissionais da moda para explicar como essa forma cultural de se expressar pelas vestimentas se insere na região. Estou curioso para entender sobre isso, e já que não conheço muito esse mundo da moda, vamos conferir, então, a primeira reportagem da série especial sobre os traços culturais do Triângulo, feita pela Luísa. No primeiro episódio da série especial de reportagens sobre a cultura no Triângulo Mineiro, falaremos sobre a moda. Ela, que tantas vezes é vista com preconceitos, carrega grande relevância na formação cultural. As roupas, sapatos, acessórios e tantos outros elementos englobados pela moda representam a essência dos indivíduos e os inserem em contextos sociais. Para a sociologia, a moda é uma criação capitalista recente, mas a maneira de se comunicar por meio das vestimentas sempre existiu na humanidade, como ressalta a socióloga Natália Scatesini. A forma como as pessoas se vestem, se enfeitam, é um ponto essencial de toda a cultura humana, assim como a linguagem, assim como a religião ou os ritos religiosos, tá? Dos mais variados tipos. Cada região carrega aspectos singulares quando se trata da moda. No Triângulo Mineiro, um ponto forte é o resgate afetivo por meio das vestimentas, como explica a professora de História da Moda, Sônia Medeiros Duarte. Então, a gente valoriza muito técnicas artesanais, riqueza de materiais, então tudo que tem valor afetivo de geração, né, um contexto de uma história. Então, isso é bem relacionado à moda do Triângulo Mineiro. Então, a gente tem muito bordado, nós temos o crochê, as rendas. Então, tudo que é relacionado ao rococó, ao barroco, que são formas mais rebuscadas, é o ideal. O êxito para o sucesso da moda neste pedacinho de Minas vem desde o número de designers que levam o nome do Triângulo mundo afora, como Patrícia Bonaldi, Fabiana Milazzo, Raquel de Queiroz e Letícia Manzan, até os valores e técnicas conservados até os dias atuais. Para a Sônia, algumas características dos mineiros, como serem bons anfitriões e carismáticos, são transmitidas através dos designs. O mineiro, especialmente no Triângulo Mineiro, ele busca sempre essas questões que às vezes está esquecida, algo ligado à literatura, ao contexto regional, à comida também. Então, são valores típicos do Triângulo Mineiro que são transformados ali, de alguma forma, num produto de moda. O designer de moda Vinícius Souto aponta que até mesmo a localização geográfica e os aspectos ambientais influenciam no destaque da moda do Triângulo Mineiro. Penso sempre que a nossa região é uma região muito rica e de fácil acesso. A gente faz uma ponte com o Sudeste, com o restante do país. Muita coisa acontece por aqui e a gente tem uma identidade muito forte, um bioma maravilhoso. A gente está no meio do Cerrado, a gente tem a cultura do fazer à mão. Então, muita coisa pode ser explorada por aqui. No entanto, esse talento reconhecido e consumido em diversas partes do Brasil ainda não é devidamente valorizado no próprio Triângulo. Consultor de imagem e estilo, Michael Juvencio, conta que mesmo que a moda cause transformações também internas, como na autoestima, grande parte do público desta região ainda é fechada ao assunto e não entende o conceito desta área. De falta de visibilidade. Acho que esse é o ponto-chave de querer que a moda chegue para mais pessoas. Acho que aí está o ponto, e a partir do momento que as pessoas entendem que não é só vestir, mas se sentir bem ali, se entender, né, se conhecer, acho que as pessoas ainda não se conhecem. Justamente por ainda faltarem recursos no Triângulo Mineiro, alguns profissionais buscam na capital ou em outros estados oportunidades de serem reconhecidos. O designer Vinícius Souto conta que algumas demandas e inovações ainda são atendidas e trazidas aos poucos. Não foram poucas as vezes que a gente teve que trazer algum conhecimento de maquinário, alguma coisa que existe mais fácil em São Paulo, de uma produção mais qualificada de São Paulo, que aqui não existia tanta rigorosidade. Então a gente tem que trazer isso para a gente ter um produto melhor. A moda encanta aqueles que se interessam por ela e cativa os que buscam conhecer um pouco mais. A boa notícia para quem trabalha ou se identifica com a área no Triângulo Mineiro é que, mesmo que ele ainda não seja o cenário ideal, é palco de evoluções a cada dia, abrindo espaço para novos nomes e produtos desse rico aspecto cultural. E ficamos por aqui. Essa edição do Na Escuta contou com Ana Luísa Vargas e Eduardo Yamaguchi como editoras-chefe. Com os repórteres Matheus Maia, Matheus Prata, Richard Militão, Nayara Chaia, Matheus Oliveira, Vitória Bertolucci e Luiz Monteiro. E com os produtores de entrevista e quadro João Ricardo Camilo e Gustavo Ribeiro. Nos trabalhos técnicos, Marcelo Melazzo. E na orientação, o professor Vinícius Doni. Obrigado, ouvinte, por nos acompanhar em mais uma edição. Lembrando que você pode sempre escutar as edições do nosso Rádio Jornal pelo nosso site www.radioinufo.online, repetindo, www.radioinufo.online. E a gente fica por aqui. Obrigada, Gustavo, e obrigada, ouvinte. Eu que agradeço, Luíse. Obrigado, ouvinte, e até a próxima edição do Na Escuta. Informação que toca. Na Escuta é um radiojornal laboratório produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, sob orientação do professor Vinícius Dorme.